Eu sou o mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. Tô com o copão na mão, ela dança no.